Oh, meu Deus, que beleza. Vamos cair pra dentro. Pra você dar pra ela o que ela quer, você tem que saber o que ela quer. Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, né? Pra você dar pra ela o que ela quer, você tem que saber o que ela quer. Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, né? Vagabundo das quermesse vem, poço de clichê. Blues staff de ladrão, razão das mina mexer. Nunca tive, mas mesmo assim sempre mandei bem. Antes do nome elas perguntam quanto que cê tem. Ela vai contra o pai, a mãe quer zoar. Quer ter um neguinho de estilo, cola que eu tô lá. De braço cruzado com o tênis furado na sola. Silver tape cheio de palmilha, mais macio que os 12 molas. Cê quer ver a vida pela fresta da janela, engordando a barriga e afinando as canelas. Parando na subida e dando ré na banguela, pagando de gatinho, andando com as canelas. No Lausanne eu vejo as pretas vir, pena que nenhuma olha pra mim. Elas diz que até sou bonitinho, sou simpatiquinho, só faltou o jean. Eu sei que elas não quer andar de bus e van, mas se for só decido eu levo de rolê, man. Quer me empregar valor pelo que eu tenho na carteira? Se depender de mim vai se locomover só de rapeira. Mas muita calma, nem tudo é só lamento. Cê acha o mapa de vida num pedaço de excremento. Então respeita quem eu sou, respeita meu lugar. Tem bactéria que nasce na bosta e pode te matar, vai! Pra você dar pra ela o que ela quer, você tem que saber o que ela quer. Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, né? Pra você dar pra ela o que ela quer, você tem que saber o que ela quer. Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, né? E hoje tem quermesse no Peri, na rua 2. Liga os loucos pra ver quem quer ir, que eu vou depois voadão. Porque hoje vai ter mulher de monte, mas antes vou colar no esquema com a loirinha de ontem. Vejo os neguinhos descendo de CG, chamando grau, vejo as mina querendo mexer. E é natural, porque hoje os pivete de 12 tem mobilete. Acelera nas avenidas, piriguete de 10 se derrete. Pros rico, pobre, bom, é o que emagrece e morre. Pros pobre, rico, bom, é o que engorda e não corre. Pra mim é perda de tempo, reforma agrária. Cê pra dividir, divide direto nas contas bancárias. Que eu vou ver nossas pretas passar, e uma delas vai parar pra olhar. Vou sorrir e vou dizer, vem cá. Tô sem carro, mas tem pé pra andar. Deus me deu duas pernas que é pra poder caminhar. Me deu inteligência pra poder raciocinar. Me deu uma maloqueiragem que é pra saber me virar. Se não me deu dinheiro é porque eu não vou precisar. Quando eu nasci, Deus bateu no peito e sorriu. Quando me viu rimando disse, é isso mesmo, tio. É sério, pô, ele apertou minha mão, virou o meu boné pro lado e disse, firma satisfação. Pra você dar pra ela o que ela quer, o quê? Você tem que saber o